Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora pela Rede USP Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, mais uma audição de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Pedida sonora de todos os domingos de manhã, com as páginas que fizeram realmente sucesso na era de ouro do rádio. Na abertura, nós vamos atender esta missiva que vem da Supercap. Aliás, São Paulo também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. A missiva vem da rua Maria Paula, centro de São Paulo, e quem nos envia a carta é o senhor Silvino Nunes, nosso gentil ouvinte, que gostaria de reativar a sua memória nesta manhã de domingo, ouvindo esta pérola da música popular do passado, do Jucastro, com Antônio Arruda. Vamos, Maruca, vamos. Pra onde? Pra Jundiaí. Na pedida ainda, a Lira de Chopotó. Em arranjo e regência, Lírio Panicali, a Lira de Chopotó desfila, executando do Juventino Rosas, Sobre as Ondas. Tudo isso para ele que reside lá em São Paulo. Ele que está em sintonia com a Rádio USP da Supercap, o senhor Silvino Nunes, que ainda quer ouvir do Haroldo Lobo, Arranjo do Borba, para a voz do saudoso Chico Viola, o rei da voz Francisco Alves, Rasguei o Meu Perro. Vamos pra Jundiaí, os outros vão ser vai, só comigo não quer ir. Vamos Maruca, vamos pra Jundiaí, os outros vão ser vai, só comigo não quer ir. Não vou, não vou, não vou, não quero ir. Longe de meus parentes, vão ser que é Jundia de mim. Não vou, não vou, não vou, não quero ir. Longe de meus parentes, você quer Jundia de mim. Cantando assim com alegria.

dia faz água, de noite faz a luz. De dia faz água, de noite faz a luz. Rio de Janeiro, cidade que nos seduz. De dia faz água, de noite faz a luz. De dia faz água, de noite faz a luz. 2006, o 13º ano consecutivos no ar, de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora, pela Rede USP de Rádio, o nosso e-mail para que você, gentil ouvinte, solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto sonoro, vão estar Castro Barbosa, a banda da Polícia Militar e Nuno Roland com Trio Melodia.